E o que é, o que é? Que tem cabeça, mas não pensa. E o que é, o que é? Só pega um pouco de inteligência. E o que é, o que é? É podre, mas só fede por dentro. Já sei, matei a charada, o nome dele é preconceito. E o que é, o que é? Que tem cabeça, mas não pensa. E o que é, o que é? Só pega um pouco de inteligência. E o que é, o que é? É podre, mas só fede por dentro. Já sei, matei a charada, o nome dele é preconceito. A coisa tá preta, já identifiquei mal preconceito. Se o serviço não prestou, ruim ficou. Ele é de preto, preconceito. Que eu vi nascer no início do ano. Sei que é sorte, roupa escura, é quase morte. Muda os panos, passa virada de branco. Superstição, simpatia, tudo é cultural. Brasil, mas gente tá bom. Eu vi o lobo mal assoprando as casinhas, derrubando o respeito. Os valores que batiam no peito. Toque, toque, hoje já tem preço. Se não faz na saída, olha no meio, olha na entrada. Tolo abraça, acha que cor é sinônimo de piada. Teoria mal bolada que ao tempo resiste. O cúmulo da burrice só conhece quem trocou uma ideia com um Hitler. Me engana, me engana, me engana que eu não gosto. Conceito errado, antecipado é sucção. Pros ossos, poluição, pro coração que ia em decomposição. Pela verdadeira abolição, eu tô longe da locução. Não esquecido, o dentista assassinado pelo preconceito. E o jogador humilhador pelo estádio inteiro. Se é pra fazer dormir seu pivetinho que tem medo de careta. Há muita treta pra cabeça. Olha o boi, olha o boi, olha o boi da cara preta. O que é, o que é? Que tem cabeça, mas não pensa. E o que é, o que é? Só pega um pouco de inteligência. E o que é, o que é? É podre, mas só fede por dentro. Já sei, matei a charada, o nome dele é preconceito. E o que é, o que é? Que tem cabeça, mas não pensa. E o que é, o que é? Só pega um pouco de inteligência. E o que é, o que é? É podre, mas só fede por dentro. Já sei, matei a charada, o nome dele é preconceito. Qual é a diferença entre o câncer e o preto? O câncer evoluiu, o preto parou no tempo. 10 deles na parede branca, é código de barra. Vai vendo, parceiro, preconceito não para. Só andar na faixa pra poder pisar no branco. O mundo só é redondo pra eles não cagar nos cantos. O barraco explodiu, neguei, subiu na vida. Se lembrar dessa piada, como cê ria. Preto só é gente quando está no banheiro. Na novela, artista negro não passa de porteiro. Me diga aí, quando toma laranjada? Quando lá na feira tá rolando uma porrada. E quando anda de carro? Quando sai de camburão. Só vira crente, vai chamar branco de irmão. Preto não erra, porque errar é humano. Repare a boca, o nariz, veja o tamanho. E quando é que toma banho? Quando chove. E quando come carne? Quando a própria língua morde, só come chocolate branco para não morder os dedos. E você me diz que pela raça tem respeito. E quando ele voa? Quando é jogador do prédio. Tô vendo que pras piadas não tem mais remédio. Igualdade é tão postiça quanto a barba do Papai Noel. Parece tão nojenta quanto o anjo expulso do céu. Que isso, rapaz? Olha o desrespeito, temos dívida sociocultural com a raça dos negros. Filho da mesma pátria, mãe que não tem sido tão gentil. O preconceito ainda afronta no delirante Brasil. O que é, o que é? Que tem cabeça, mas não pensa. E o que é, o que é? Só pega um pouco de inteligência. E o que é, o que é? É podre, mas só fede por dentro. Já sei, matei a charada, o nome dele é preconceito. E o que é, o que é? Que tem cabeça, mas não pensa. E o que é, o que é? Só pega um pouco de inteligência. E o que é, o que é? É podre, mas só fede por dentro. Já sei, matei a charada, o nome dele é preconceito. O que é que nem remédio dá jeito? Perante a melanina, mano, é o preconceito. Vixe, todos sabem, indiferença perante os homo sapiens. Insatisfeito, então eu me manifesto. Caneta, papel na mão, seria um protesto. Nas ruas nada então nos surpreende. Exclusão é grande, então se aqui você me entende. Mas é gente que faz o anti-preconceito, então se torna capaz. É de exemplo a todo instante. Se identifique the black man, seja qual for o rasante. Papel, caneta na mão, está escrito o texto. A atitude de quem pode fazer um bom feito. A data, a história, a discografia. A sombra de Guarulhos e Caeste de Brasília. Brasília, Brasília, Brasília. E o que é, o que é? E o que é, o que é? Já sei, matei a charada, o nome dele é preconceito. E o que é, o que é?